mais jura, mais mente. Muito bonito destes fados que ouvimos aqui no nosso Diga Lá o Senhor Fado. São, sem dúvida, grandes símbolos, grandes fadistas estes. Vamos continuar com mais três fados. Maria do Rosário Betancourt, que nos traz o tema Um Deus, um Homem ou uma Flor. Esta senhora, esta grande fadista também, ainda não tinha passado por cá, nem este fado, mas hoje ouvimos-lo aqui pela primeira vez. Logo depois ficamos com o Soneto da Separação, na voz de Cristina Branco, e terminamos esta nossa seleção com Amor Maior, na voz de Alexandra. São estes os três fados que ouvimos já de seguida aqui no Diga Lá o Senhor Fado. Deixo também aqui uma nota que Alexandra, com Amor Maior, também ainda não tinha passado por cá. Pois é, temos fados novos para ouvir. Até já! Não há quem consiga ter tudo o que pensa que é seu, nem que seja seu também todo o poder que a natureza tem. Não há quem consiga ter força para abrir o embrião da flor, nem há quem consiga ter força que a faça eternizar depois. Tanto a faz colher ou ter bem presa ao tronco que se fez florir. Não há quem consiga ter tudo o que pensa que é seu, nem que seja seu também todo o poder que a natureza tem. Tanto faz colher ou ter a flor no tronco que se fez florir. Ela há de morrer também, mesmo que seja o enfeite de um jardim. E se for comida, tem a duração do vício que tiver. Não há quem consiga ter tudo o que pensa que é seu, maior de ser um Deus, um homem ou uma flor. Nem que tenha o dom maior de ser um Deus, um homem ou uma flor. Thank you. Senhor Fado. Aceitei o beijo atrevido que em meus lábios quiseste roubar. Olhei em teus olhos, rosto erguido, e jurei amor, amor te dar. Deixei que os teus lábios fossem tudo, onde me esqueci de mais ver. Não disseste nada e contudo, tudo me disseste sem dizer. Meu amor amante, amor maior, veste o meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Este amor não tem fim. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tem fim. Aceitei as mãos que tu me deste, deixei os meus dedos entre os dedos. Sorri quando sorrindo disseste que os meus dias seriam só teus. Deixei que os teus lábios de ternura fossem donos dos beijos que dei. Fiquei em teus olhos à procura do amor que sempre procurei. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Que este amor não tenha fim. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tenha fim. Amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tenha fim. Chegamos ao fim do nosso Digam ao Senhor Fado. Pois é, o tempo passa a correr, mas é assim, estes 30 minutos diários também já passou por aqui a informação de que vão passar a haver duas vezes aqui na sua antena web. Vamos passar a estar consigo duas vezes diárias, às 13 horas e às 19h30. São estes os dois horários que vão passar a existir aqui na sua antena web. Por isso, espero eu que goste, que lhe agrade ao máximo. Vamos terminar este nosso Diga Lá ao Senhor Fado com dois grandes fados, dois grandes fadistas. Carlos Macedo, até o rei vai ao fado. Ah, pois é, até o rei vai ao fado. Claro, como é que o rei não iria ao fado ouvindo este nosso tesouro português? Logo depois ficamos com Caso Arrumado, um fado de Ana Moura. Pois é, se o rei vai ao fado, fica o Caso Arrumado, porque este tesouro português é, sem dúvida, irresistível. Não concorda comigo? Eu acho que sim. Acho que ouvir este tesouro português, estes nossos fadistas, estas nossas grandes pérolas deste nosso tesouro, estes, digamos, diamantes que constituem o nosso tesouro português, é algo memorável. Deixo-lhe aqui, antes de ir embora, deixo-lhe aqui os nossos, novamente as nossas vias por onde pode ir. O seu fado, pode fazê-lo na nossa página de comentários em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Terminamos assim mais um Diga Lá ao Senhor Fado e eu espero que tenha gostado de estar connosco. Desejo-lhe um ótimo dia, repleto de tudo o que é bom, repleto de toda a felicidade e boas energias que possa ter e que possam existir para si, porque com certeza serão muitas. Fique bem, tenha o resto de um ótimo dia. Até amanhã.